Meio-dia e 53 minutos. Baby, alô. Só liguei porque queria muito ouvir a sua voz. Mas também pra dizer que não consigo parar de pensar em nós. Essa distância está me matando. Eu não sei se vou suportar. Ao fechar os olhos só vejo seu rosto e sinto teu cheiro por todo lugar. Estou com saudades de você. Sem ti não consigo mais viver. Oh baby, I love you. Oh baby, I love you. Estou com saudades de você. Sem ti não consigo mais viver. Oh baby, I love you. Música com você, Acácio. Banda, alô, mania. Eu só sei que à noite essa saudade aperta muito mais. E chorei ao olhar as suas fotos nas redes sociais. Essa distância matando, eu não sei se vou suportar. Ao fechar os olhos só vejo teu rosto e sinto teu cheiro por todo lugar. Estou com saudade de você. Sem ti não consigo mais viver. Oh baby, I love you. Não consigo mais viver. Dia e 57 minutos. Lúcia Amaral e você no Mulher em Dia. Vou oferecendo sucessos? Nuestro Amor Será um Hino com Jairo. E depois, Este é Seu Lugar com Valdirene. Daqui a pouquinho eu te falo do momento anti-estresse. Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro. Oh, zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra, de nuevo y para siempre, a renacer. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será. Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor, el amor. Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. 1 da tarde. Não sei o que é que eu faço, não sei o que fazer. Não sei o que é que eu faço assim tão longe de você. Meu bem, volte pra mim, estou a te esperar. O nosso amor tão grande assim não pode terminar, pois eu estou aqui e este é meu lugar, e aqui eu vou ficar. Volte para mim, preciso de você, não consigo te esquecer. Pois eu estou aqui e este é meu lugar, e aqui eu vou ficar. Volte para mim, preciso de você, não consigo te esquecer. E agora, 1h03. Record AM, 1000 kHz, Rádio Record. Existem momentos que sentimos como se estivéssemos sozinhos, até mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Isolados em ambientes de trabalho, nas rodas de amigos, em encontros de família, em parques, festas ou no aconchego do lar. Nos sentimos sufocados, ao ponto de querer nos esconder de tudo e de todos. São nesses momentos que precisamos contar com alguém para nos ajudar. Mas quem?

3661-6727. Oi, Lucinha, boa tarde. Eu sou a Cida do Riviera. Eu quero ouvir com Altemar Dutra, Oferenda. Ofereço para Núbia e para Da Paz, de São Judas. Amor, guarda bem este amor que é teu. Cuida bem de mim, que me entrego. Amor, aqui estou e a ti me dou, pois é teu o que eu sou. Cuidado, meu bem. Ao meu coração, senti, ele morre de emoção. Amor, guarda bem este amor, assim sempre teu até. Amaral e você, no Mulher em Dia. Menina, menino, deixa eu te contar, você já gosta de feijão tropeiro? É maldade, né? É uma vez no mês para poder comer, mas é muito bom. Feijão tropeiro, que vai ser fácil a nossa receita de hoje, do CozinhaLegal.com. Chegou a hora de aprender uma deliciosa receita. Doce ou salgada, ela alegra o paladar de toda a família. No Mulher em Dia, caderninho de receitas. Você vai precisar de cerca de 2 xícaras de chá de feijão, folhas de louro, 1 unidade, bacon, 50 gramas, tem linguiça calabresa? Coloca 2 unidades. Alho amassado, você vai precisar de 2 dentes, tá? Cebola média picada, só 1 unidade. Ovos, você vai precisar de 3 unidades. Couve e manteiga fatiada, 5 unidades. Farinha de mandioca crua, você vai precisar de 1,5 xícaras de chá, tá? Para o preparo, cozinhe o feijão com a folha de louro na panela de sua preferência até que os grãos fiquem macios, mas sem desmanchar. Agora, acabou o cozimento? Então você vai tirar toda a água do feijão, vai tirar a folha do louro, deixando somente os grãos. Você vai fritar o bacon, a linguiça e vai escorrer o excesso de gordura. Você vai juntar alho, cebola, deixando refogar até dourar. Adicione os ovos, mexendo sempre, até que estejam cozidos. Pronto, olha como é fácil. Junte o feijão Coloque o caldo de carne que foi dissolvido em meia xícara de chá de água quente e coloque a couve. Misture bem todos os ingredientes e deixe cozinhar para que o sabor incorpore na mistura. Por último, é só acrescentar a farinha, misturando bem e servir. Top! Rende 6 porções, dá uns 20 minutos aí do preparo e você vai ter um feijão tropeiro gostoso. Bem simples, bem fácil e não tão gorduroso, né? Não vai dar. Dá para você comer uma vez no mês? Dá sim. Lúcia Amaral. E você? Boa tarde. Chegando agora, fica com a gente. Eu te ofereço sucessos no Dose Dupla. Aqui você não vai pedir uma música, e sim duas. Está no ar Dose Dupla do Ouvinte. Vou oferecer para o nosso ouvinte o que a ouvinte nossa Cida de Itaim Paulista pediu, tá? E os ouvintes que pedirem agora, não sei se vai dar tempo de entrar no finalzinho da programação, mas vai mandando agora o seu pedido, tá bom? E também nós podemos colocar ele amanhã, um dia que você quiser, pode ser no programa da noite. A Cida foi esperta, ela pediu Pino Donaccio, Yo que no vivo senza te, e Laura Pausini, La Solitudine, e é assim, pedido de ouvinte, a gente acata, porque o ouvinte aqui é quem manda no programa. Um beijo, tá, Cida? Um abração para quem nos acompanha de Itaim Paulista. Solta os sons! Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia. Senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei fra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre, i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Hora e 22 minutos. Lúcia Amaral e você, no Mulher em Dia. Uma dica após outra, uma melhor que a outra. Vamos falar sobre como comprar cosméticos. Dicas de beleza no Mulher em Dia. Você gosta de entrar nos sites, uma lojinha só de cosméticos? Mas deixa eu te contar uma coisa. Na hora de você for comprar, olhe a embalagem. Sim, observar como um determinado cosmético está disposto pode ser de muita valia para a tomada de decisão sobre a sua compra. Existem situações em que a embalagem torna a experiência de uso mais atraente e simplificada. Por exemplo, por um outro lado também, há momentos em que ela não acaba, não sendo a melhor escolha, né? A tal ideal para conter aquele produto, dificultando o processo. Bem, um ponto de observação aqui é a quantidade do frasco. Tem vezes que um pequeno potinho custa uma fortuna ou um potão custa uma pechincha. É bom verificar se existem opções de tamanho ou possibilidade de refil que barateiem o custo, certo? A gente fala aquela questão de você ter o senso, o sensorial. Nada mais que a sensação durante a aplicação e depois dela. Isso tem tudo a ver com a textura do produto. Ela pode ser mais cremosa, mais viscosa, mais aquosa e por aí vai. Todas são válidas e têm a sua razão de ser. A questão que nós queremos levantar aqui para você é se a sua pele ou cabelos aturam numa boa tais características. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. A espalhabilidade entra também na jogada. Será que determinado item requer muita ou pouca quantidade para cobrir a região desejada? Bem, é simples ou trabalhoso para aplicar? E aí, tem que pensar nisso. E a absorção? Como é que ele é? Ok? Acontece rápido, demora, tudo isso tem que ser levado em consideração. E resultado? Para comprar cosméticos melhor, é preciso que você também fique atento ao resultado. Aquela velha perguntinha, será que funciona mesmo? Então vale supor, vamos colocar aqui para você, né? Tem gente que faz buscas, procura falar com as amigas, mas vale observar as promessas da marca sobre o produto e o que de fato já aconteceu. Não esqueça que é para usar conforme a recomendação do fabricante para esse comparativo, ok? Outra questão é verificar o tempo. O coisasdediva.com fala o seguinte. Sabe aquele tempo que o item que você comprou, será que durou muito na sua mão? Será que terminou rápido demais? Uma dica é marcar o início do uso em algum lugar. Pode ser até na sua própria embalagem e verificar depois. Bem, munida de todas essas informações, menina, você já colheu essas informações ao longo do tempo. Então, você vai então se definir se aquele produto tem, de fato, um bom custo-benefício e se merece ficar ou não na sua vida. Ah, usei uma vez e não gostei. Então, não compra mais, tá? É uma coisa que você vai usar, vai experimentar, porque, de repente, o fio do cabelo da sua amiga é diferente do seu. Claro que é diferente. Experimenta, né? Faz, ou então você procura... É o que eu geralmente faço, tá? Vou dar uma dica pra você. Vai nas farmácias, tem... Ah, tem shampoo, tá, ok. Ah, mas você me dá uma amostrinha desse aqui, é porque o meu cabelo é assim, sabe? E às vezes se eu comprar, tá um preço muito bom, parece legal. Como é que eu vou saber se a marca é boa se não tiver uma amostra? Então você pode receber uma amostra gratuita daquele produto, usar pra ver se realmente, realmente é o que promete na embalagem, tá bom? Dica boa pra você, só Record. Lúcia Amaral. E você? Agora os sucessos aqui na M1000, Peão de Boiadeiro com Beto Gil, Palavras de Amor com Silvinha. Eu te espero. Eu sou um peão de boiadeiro, eu sou um bom vaqueiro, eu sou lá do sertão. Eu vivo campeando gado, esse é o meu reinado, eu amo a minha profissão. Amigo, eu sou o rei do laço, eu amo o que faço, é de coração. Não tenho medo do perigo, Deus está comigo em minha oração. Esse meu chibão de couro pra mim vale ouro, com minha bota e meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Arrumo toda a minha tralha, pego a estrada rumo ao interior, vou curtir a vaquejada, essa é a jornada de um aboiador. Eu subo em cima de uma sela, ajeito a fivela e mostro quem sou. E um bom vaqueiro não cai, eu sou igual meu pai, um grande montador. Esse meu gibão de couro pra mim vale ouro, bota em meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Tralha, pego a estrada rumo ao interior e vou curtir a vaquejada, essa é a jornada de um apoiador. Eu subo em cima de uma cela, ajeito a fivela e mostro quem sou. E um bom vaqueiro não cai, eu sou igual meu pai, um grande montador. Esse meu gibão de couro pra mim vale ouro, com minha bota e meu chapéu. Campear boi na caatinga é a minha sina, é o meu maior troféu. Esse meu gibão de couro pra mim vale ouro, com minha bota e meu chapéu. É a minha sina, é o meu maior troféu. Em São Paulo, 1h30. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento.

guardado em meus avós. Queria eu te amar, quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar. Neste momento, 1 hora e 41 minutos. Mulher em Dia. Apresentação, Lúcia Amaral. E tem música chegando. Ah, quem sintoniza Record tem que ouvir música boa. Você está no melhor lugar. Então tem If com Johnny Mathis e depois Só Me Interessa Você com Luiz Fabiano. Agora, quando você curte o sucesso, vou preparar uma receita de saúde para você. Receita? É, espera um pouquinho. Simply fly. Em São Paulo, 1 hora e 45 minutos. Você, se for verdade, então o que posso fazer? Terei de suportar a dor e até chorar, mas não me interessa se é verdade ou não, porque só me interessa você. Se um dia ainda você lembrar que existe alguém que sofreu tanto só por te querer tão bem, volte então, querida, darei da minha vida pensando em você. Estarei também. Se um dia ainda você lembrar que existe alguém que sofreu tanto só por querer também, volte então, querida, darei a minha vida pensando em você, estarei também pensando em você. Em São Paulo, 1 hora e 47. Lúcia Amaral e você, no Mulher em Dia. Eu falei de preparar uma receita para você. Eu vou, não só uma, tá? Não, vou falar uma receita. Porque o que é importante falarmos, tem aqui no condominiosustentavel.org.br que fala sobre benefícios de plantar em casa. Quando você pode montar uma hortinha aí na sua varanda, gourmet, aí no cantinho da sua casa, no jardim de inverno, você fazer em qualquer lugar, dá para você fazer isso? Menina, é a melhor receita da vida, é você consumir coisas naturais. Dá para você ter uma horta e saúde. Vamos falar sobre os benefícios de plantar em casa? Dicas de saúde. Você ouve no Mulher em Dia. Rádio Record. Preocupada em cuidar da sua qualidade de vida. Nos últimos anos, a sociedade tem se preocupado cada vez mais com medidas para combater os maus hábitos alimentares. Os governos estão divulgando, pelo menos assim, mais diversos meios, informações, estudos, pesquisas. Na verdade, você sempre acompanha isso. Essa preocupação se dá pelo fato desses hábitos estarem ligados a diversos problemas de saúde. E aí a gente pode falar de obesidade, alta taxa de colesterol, problemas cardíacos, diabetes, etc. Esses problemas são sintomas de que a sociedade está pecando em alguns pontos em que precisamos prestar mais atenção e buscar meios de combatê-los de maneira efetiva e não apenas utilizarmos paliativos que eliminam os sintomas, mas não cura de fato o problema social, certo? Cultivar o nosso próprio alimento acaba sendo a prática mais inteligente, recompensável e viável, te garanto. E em uma horta doméstica conseguimos evitar o uso de agrotóxicos, conservantes, o que nos proporciona uma alimentação menos prejudicial para a saúde. Além disso, a prática do cultivo alivia o estresse, estimula a ressignificação do alimento, do ambiente e das temáticas ambientais. Ah, plantar em casa, além de ter um grande apelo ambiental, também tem um forte apelo econômico. Ter uma produção de alimentos sustentável traz certa independência quanto ao sistema de produção em massa de alimentos, que possibilita a escolha de não utilização de produtos nocivos à natureza e à nossa saúde, e causa um certo desprendimento das pessoas, das grandes produtoras, das redes de fast food. Então, que tal você ir para o lado mais natural, mais saudável da vida, tá? Cuide da sua saúde. Saúde é vida, vida é saúde. Um beijo para você. Uma ótima tarde. Lúcia Amaral. E você? Finalzinho do programa tem Momento Terapia do Amor. Quero te convidar para quinta-feira, coloca na sua agenda, tá bom? Participar da Terapia do Amor. É um momento exclusivo para você, um momento exclusivo da família, buscar direção de como resolver as questões que estão aí acontecendo, surgindo períodos após períodos. Como eu posso vencer? Ah, eu prefiro ficar sozinha mesmo, ficar só um beijo aqui, beijo ali, para mim tá tudo ok. Só que dessa forma, você vai se desvalorizando e vai ficando. O tempo tá passando, tá? O tempo tá passando rápido, rápido. E você ainda não conseguiu se resolver interiormente, porque isso é uma questão mal resolvida de uma pessoa que ainda está só. Ah, não, Lúcia, não concordo, não. Eu tô bem resolvida, tô sozinha. Mas por causa de uma decepção. Se não fosse a decepção, você estaria com alguém agora. Então, procure se tratar interiormente para você estar bem. Tem pessoas que falam, pronto, estou sozinha, agora estou bem. Se você não cuidar daquilo que foi machucado, do que ficou, você não vai conseguir ser feliz. A terapia do amor ajuda você, não só para você que é casado, que tem alguém, mas para você que não tem ninguém, a não errar, tá? E saber como se blindar, se proteger. Terapia do Amor é toda quinta-feira, 10, 15 ou 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, na Zona Leste. Na Zona Sul, tem na Avenida João Dias, 1800 em Santa Marta. Nos mesmos horários, toda quinta-feira é dia de você buscar pelo amor. Uma ótima tarde para você. Finalzinho do programa, eu deixo o último sucesso com o patrocínio da Terapia do Amor, Back at One com Brian McKnight. Uma boa tarde, te espero aqui na Record. Thank you. Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Especialistas apontam que óculos de grau não têm um prazo de validade estipulado. O Brasil Notícias conversou com o oftalmologista que explicou sobre este tema. Você fica por dentro desse assunto a partir de agora na reportagem especial. Reportagem Especial. Os óculos são um constante companheiro de quem tem os mais variados problemas de visão. Além disso, existem milhares de modelos disponíveis e eles podem se tornar, inclusive, uma interessante peça de estilo. Só que além de se atentar a esses fatores, os adeptos do uso de óculos devem estar cientes de que estes não possuem um prazo de validade. Não há indícios que comprovem uma regra geral para a troca dos óculos em um período estipulado, uma vez que depende da forma de uso e conservação deles. No entanto, é importante se atentar aos cuidados da saúde ocular, como fala o Brasil Notícias, o oftalmologista Leonardo Marculino. Não tem um tempo máximo, isso é indeterminado. Desde que o grau do óculos seja o mesmo, o paciente, desde que ele cuide bem do óculos, o óculos não fique riscado, não estrague a lente, não entorte o óculos, ele pode manter por tempo indeterminado. O oftalmologista comenta ainda que o uso do óculos não interfere no aumento do grau de um indivíduo, mas que ele é usado com a função de contribuir com a correção de problemas simples de visão. Usar o óculos ou não usar o óculos não vai fazer o grau aumentar ou diminuir. Ele vai aumentar ou diminuir por outros motivos, mas não pelo uso ou a falta do uso do óculos. Uma dúvida muito recorrente das pessoas que utilizam óculos é se esta prática é temporária ou permanente. Para esclarecer o questionamento, o especialista responde. Depende do problema de visão do paciente, mas a priori o uso do óculos normalmente vai ser permanente. Exceto em alguns casos, na infância, por exemplo, em que o grau pode ser mais alto no começo da vida e depois ir melhorando com o decorrer da vida. O oftalmologista Leonardo Marculino finaliza com a recomendação da importância de se consultar com um profissional periodicamente. Mesmo pessoas que não usam óculos e enxergam bem, também devem consultar pelo menos uma vez por ano o oftalmologista para ver se não tem alguma doença que esteja sendo negligenciada ou não esteja sendo diagnosticada. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Este é o som que você escuta quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. YK522, Rádio Record, 1000 kHz, 200 mil watts de potência. O novo som do Brasil, Rádio Record. Agora um programa que valoriza a família, valoriza a vida, valoriza você. Tarde em Família. Oferecimento Grupo Caleb para todas as idades. Meu amigo e minha querida amiga ouvinte do programa Tarde Família. Hoje é segunda-feira, hein? Segunda-feira, é quase feriado. Eu não sei porque hoje tá com cara de feriado. Será que é por causa do jogo do Brasil, hein? É... Tá sim, Paulinho, tá com cara de feriado hoje. Mas nós estamos aqui trabalhando, porque trabalhar traz dignidade ao homem. E quando nós entramos no seu lar, nós temos a alegria de poder estar com todos vocês. E nessa segunda vamos ficar até às 16 horas. Eu aqui, você aí, o meu amigo Miguel Silva aqui do meu lado. Boa tarde, Miguel! Boa tarde, França. Boa tarde a todos os ouvintes da Tarde em Família. Vamos ficar com vocês, levando alegria, felicidade, porque é isso que importa, França. Exatamente. E alegria é nossa marca registrada. Vamos então mandar abraço à nossa equipe mil. Carla Queiroz, Cícero Lima, o Paulo Ramos, o Bonfim, que é um só. Obrigado. O Alê, o Pedro, o Batata e o nosso querido coordenador, Osvaldo Barroso. Quero também mandar um abraço à Lucinha Amaral, e o meu amigo Miguel vai dar os telefones aí do grupo Caleb. Então você pode ligar para o Caleb 995-719920 e também o telefone da nossa central 11-21-78-1191. Esses telefones você vai ligar e vai deixar aí a sua mensagem de texto ou a sua mensagem de áudio, que nós entraremos em contato com você, tá certo? Vamos então de música bonita, meu amigo Miguel. Lembrando que nós temos o Alô Abraço. Isso, Alô Abraço, 11 99457-3119. Vamos de Marisa Monte

negócio desses. Trocar um pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Estamos apresentando Tarde em Família. A hora certa agora. Deixa eu ver aqui. Que horas são, Miguel? Agora, na nossa programação, é 14 horas e 11 minutos. 14 e 11, eu vou mandar abraços, hein? Eu vou mandar abraços agora para três ouvintes. Que está com certeza sintonizado aqui na Record. Vou dar um abraço para Nisa, da Granja Viana. Vou mandar também um abraço forte para a nossa querida Cida do Butantã e para o Luiz Alberto, o homem ali que era da Lapa, agora está na cidade de Osasco. Você, Miguel, vai abraçar o Manuel, da Vila Galvão. Também, e a Simone, da Aricanduva, e também a Karina, que está nos ouvindo neste momento, quero mandar um abraço para ela também. E nós vamos de música bonita, hein? Vamos ouvir agora De Um Homem em Diante. De hoje em diante, me perdoe, estou sem óculos, pegar o óculos aqui, peraí, Miguel. De hoje em diante. Com Ângelo Márcio. Jacó e Jacozinho, estrelinha no céu. Eu já volto. Vamos lá. De hoje em diante vou repetir tudo que eu falava e você gostava de ouvir. Parei os tempos, nem eu sei porquê. Mas te amo tanto como antes, pode crer. Xalalalalala, não deixo mais você chorar. Xalalalalala, tempo de sorrir. Xalalalalala, não me esquecer jamais. Xalalalalala, é tudo que me faz feliz. Agora eu sei que posso te fazer sorrir, repetindo tudo que você gostava de ouvir. Nas minhas canções, você não falta mais. O amor é bonito, estando em paz. Xalalalalala, não deixo mais você chorar. Xalalalalala, tempo de sorrir. Já analisa tudo que me faz feliz. Já la la la la la, não deixo mais você chorar. 14 horas e 15 minutos.